Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrar no isolar, para levarmos mensagem de amor, de paz e de tranquilidade. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos para que nós possamos conhecer a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através dos espíritos superiores nos traz o otimismo e alegria da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sociais, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem está conosco aqui hoje é a nossa irmã Ivanilde Espósito, que vai conversar conosco sobre esses aspectos sociais também ligados à doutrina espírita. Rui, dá para a gente conversar bastante coisa com o Ivanilde aqui hoje. Dá para a gente conversar sobre criança, dá para a gente conversar sobre idoso, dá para a gente conversar sobre assistencialismo, sobre a horta-escola. Horta-escola, dá para a gente conversar sobre um monte de coisa aqui com a Ivanilde, porque ela atua em... O pessoal fala que eu sou espírito que baixa em tudo quanto é centro, né? E a Ivanilde, ela baixa em tudo quanto é coisa social, ela é... É com ela. É ela para falar com a gente. Então, faz um tempinho já que a Ivanilde não vem aqui. Nós estamos aqui aguardando também a visita da nossa grande amiga, professora Nuricel Villalonga, né? Uhum. Mas até agora não chegou, deve ter acontecido algum problema, que ela, inclusive, me falou que está com a mãe doente em casa, né? Então, vamos ver, esperamos que não tenha acontecido nada de grave com a nossa querida amiga Nuricel. Exatamente, então a gente está esperando também mais ela, porque a gente tem também curiosidade de saber como que funciona essa escola que a gente pensa até que é a escola do futuro, né, Rui? Alfa, Instituto Alfa Lumen. Porque quando a gente lembra de escola do futuro, a gente lembra de Eurípides Barzanufo. Porque naquela época, né, no século XIX, né, no século XIX, para o século XX, né, passando para o século XX, o modelo de escola de Eurípides Barzanufo, lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, era totalmente futurista, né? Era futurista mesmo. E embora que seja um método aparentemente fácil, mas requer muita especialização para você conseguir lidar com algo que você trate as crianças com muita humanidade, trate as pessoas que estão na escola com muita humanidade, trate as pessoas com liberdade e com humanidade, né? E consiga tirar delas o melhor também, né? É a escola que Allan Kardec trouxe para nós, né? Exatamente. Então, esperamos que dê para ela vir hoje também, mas a Ivanilde está aqui já para conversar conosco e muitos assuntos o Ivanilde pode conversar, né? A gente sabe disso, que quando ela vem aqui a gente pode explorar bastante esses aspectos sociais e ainda ligados à doutrina espírita também. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Ivanilde. E bom dia você, nosso querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga 750M. E você que está escutando a rádio online Vivência Espírita. E você que está assistindo a gente pelo Facebook Live, que estamos ao vivo, então quem quiser, além de ouvir a rádio, né, pode entrar no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita e assistir a gente aqui. Ó. Vou até ligar a minha câmera aqui também, Então, vocês conseguem assistir a gente aqui conversando, falando, debatendo, entrevistando a Ivanilde, a gente comentando, e participe também para participar do sorteio. A gente não definiu ainda a pergunta, mas vocês podem ligar para nós no número 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Lembrando que a gente também tem o WhatsApp, então é só entrar aí no grupo. Entra no vencespirita.com/WhatsApp e se inscreva aí para participar, interagir, mandar suas perguntas. A gente vai passando aqui para a Ivanilde e a gente vai comentando durante o programa. E no finalzinho a gente sorteia a camiseta do evento do Chico, que é o evento que a gente vai realizar. Vou até mostrar aqui para vocês na câmera, que é a camiseta do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, lembre de falar o tamanho da camiseta que vocês querem, se é G, só não tem GG, né? É, GG não tem. Extra G. Então, é só enviar pra gente também o tamanho. Então, a gente só vai colocar no sorteio quem enviar o tamanho da camiseta. Quem não enviar o tamanho, a gente não vai colocar no sorteio, tá bom? E lembrando que hoje a gente tem a galinhada, a gente vai falar sobre isso também para ajudar esse evento, para angariar recursos em prol do evento do Chico. Então, vamos Só para comentar sobre esse evento, né, Jorge? Nós temos quase 3 mil pessoas querendo vir para esse evento. Exatamente. Estamos numa sinuca de bico aí danada, né? Porque os espaços que a gente tem cabem mil, né? Então, a gente está igual maluco aí querendo ver o que a gente resolve com isso, porque tem muita gente que está querendo vir e estamos trabalhando, né? Continuamos trabalhando a semana toda, todos os dias aí, para poder ver o que a gente pode fazer para conseguir trazer mais pessoas também, né? Então, é um evento também, claro, que embora nós não cobramos nada, né? Não tem taxa de inscrição, não tem nenhum tipo de taxa para poder participar do evento, mas tem despesas que nós temos, muitas despesas para poder nós bancarmos esse evento. Por isso que nós estamos fazendo essas promoções, as camisetas, canecas, né? Galinhada. O almoço, né? Nós fizemos uma macarronada o mês passado, esse agora vai ser uma galinhada. Tem o bazar, hoje nós temos o bazar também lá, o do desapego, né? No dia 27 de setembro, de 27 de maio, nós vamos ter a primeira feira lá do empreendedor, dos pequenos empreendedores, né? Que são empreendedores informais, que nós vamos fazer lá na AME também, né? Para essa parte, para conseguimos angariar algo para esse evento aí. E estamos correndo atrás, vamos ver o que a gente faz, porque o evento já está faltando só 3 meses, né? Em agosto. Então, nós já temos aí, nós bloqueamos as inscrições em 900, mas estamos vendo o que a gente pode fazer para continuar abrindo mais inscrições. Vamos para a prece do dia, que o microfone já foi devolvido aqui para mim. Então, a prece do dia será com o nosso irmão Ari Rangel. Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre, luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será assistência social na visão espírita. E nós estamos aqui contando com a nossa querida amiga Ivanilda Espósito, que é assistente social, trabalha na COAL, mas trabalha também na tenda de Umbanda Mãe Maria. É aquela que praticamente, como nós falamos aí, parece Bombril, de mil e uma utilidade na assistência social, né, Jorge? Isso tem eu não gosto de falar muito, não, porque a Ivanilda não gosta de aparecer, embora a gente... não é igual alguém que a gente conhece. Então, o que acontece? Mas tem um livro, no livro Campo de Luz, se as pessoas prestarem bem atenção, tem um lance que acontece com a trabalhadora dentro da casinha de luz. Aquela trabalhadora é a Ivanilde. Ivanilde. Né? Então, que aí o rapaz pergunta para alguém, mas essa mocinha não para de jeito nenhum, aí para cima e para baixo. Ele falou, ih, não tem jeito não, a gente fala para ela, a gente fala para ela dar um descanso, a gente fala, porque de vez em quando dá umas caídas, né? Dá uns piripaque nela, né? Aí ele falou, mas não adianta, aí não vai ter jeito, eu acho que eu vou consertar ela quando ela chegar lá mesmo. Então, bom dia, Ivanilde, nossa grande companheira, nossa grande amiga. Bom dia a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui. Para mim, vir aqui é uma festa. Eu acho assim, é uma delícia estar aqui. E como o Rui disse, pedindo licença para entrar nos lares e pedindo para que sempre o Divino Mestre nos oriente, nos esclareça, nos dê clareza do que é aquilo que nós vamos passar. Acreditamos que tenha muitos ouvintes nesse instante e que nós possamos colaborar de alguma forma esclarecedora. E também, com certeza, como o programa é um programa que interage com os ouvintes, que eles possam estar interagindo conosco nessa manhã desse domingo maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Eu tenho que mandar um abraço para o Mazala, que ontem encontrei com o Mazala, que é um trabalhador da COAL. Olha, todo domingo eu estou lá. Eu falei, por que você não liga para a gente? Não, eu só estou agora no WhatsApp. Dá para você passar o WhatsApp para o nosso amigo Mazala, para ele entrar em contato com a gente? vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então, é só entrar nesse site e ler lá todos a forma como entra no grupo do WhatsApp. Aí tem lá quais os objetivos, né? Porque muita gente entra no grupo do WhatsApp e não sabe qual é o objetivo dele. Né? E fica postando imagens que não tem nada a ver, não sei o quê. Não sei. Então lá o grupo do WhatsApp do Vivência tem um objetivo específico. Né? E algumas orientações, recomendações de boa convivência, né? Isso é ótimo. E aí por que a gente faz isso? Para a pessoa ler a página e depois entrar. Porque aí depois que a pessoa entrou, não pode falar que não sabia quais são as boas recomendações, boas práticas de boa convivência entre a sociedade, né? E dentro do WhatsApp. E mandar também um abraço para o Garrincha, que é um grande amigo nosso, que ele fala, todo domingo eu ouço seu programa. Falei, Garrincha, entra em contato com a gente. Ah, mas tenho vergonha. Então tá aí, Garrincha, um bom dia pra você. E o Garrincha fazia jus ao apelido de Garrincha. Jogava bem? Jogava bem. Bater esse apelido alguém colocou, né? ou tinha só as pernas tortas ou jogava bola bem. A perna torta ele tem também. Mas você sabe que interessante vocês estão colocando, que muitas pessoas, quando eu venho ou me encontro, eu ouço o programa, mas por que não entra em contato? Não, eu fico lá ouvindo, quando eu penso em entrar em contato, já terminou. Então, eu acho interessante estar ressaltando a importância, né? Estar participando. E quanta gente nos ouve e tem vergonha de ligar para a gente, né, Jorge? Muitas. Tem vergonha, tem gente que não gosta de ligar também, né? Mas nós temos, a nossa audiência, graças a Deus, é muito boa, tanto no rádio como principalmente nas mídias sociais, né? Nos nossos aqui, tanto no Facebook como na rádio online. Né? É muito, a audiência é grande no Brasil e no mundo todo, né? E eles falam muito da qualidade do programa, né? Que a gente está sempre variando, sempre com qualidade, né? Isso que é importante. Esse dia a pessoa falou para mim, se tirasse o Rodrigo, ficava melhor ainda. Não pode tirar ele, né? Não, porque o Rodrigo não é na imagem. Ele é que resolve todas essas coisas aí, ele faz tudo isso. Falei, se tirar ele, acabou toda a qualidade. Não, porque a imagem está indo para o ar também, né? Isso, então, exatamente. A melhor imagem aqui... Não, aí quando a imagem foi diferente. Falou, ó, a imagem ficaria melhor se tirasse você e o Rui. Deixar só o Rodrigo. Aí, você vê como é que são as coisas? Cada um tem sua opinião. Tem seu gosto, né? É, cada um tem sua opinião. Então vamos para o assunto sério, né, Vanildo? Vamos lá. Vanildo, a assistência social na visão espírita... A gente vê que a assistente social que a gente conhece aqui é muito fria, muito em cima da lei, muito em cima da... Não, só posso fazer isso porque a lei exige que faça isso. E você foge um pouquinho da lei que estabelece uma série de regras para a assistente social? Então, Rui, eu gosto sempre de dizer o seguinte. O serviço social, as assistentes sociais, nós temos que ver cada... vertente, né? Tem as assistentes sociais que elas realmente têm que trabalhar dentro do que é determinado, né? Eu, graças a Deus, eu trabalho numa casa espírita, aliás, em uma, não em duas, onde eu tenho a possibilidade de ter um leque um pouco mais ampliado nessas situações. Logicamente que existe sim, quem está nos ouvindo, que entende, sabe que nós trabalhamos hoje com o SUS, com o Sistema Único de Assistência Social, nós trabalhamos com a tipificação nacional, né, com fortalecimento de vínculos. Mas isso não impede as casas espíritas de estar ampliando, né? Por exemplo, a COAL. Nós trabalhamos fortalecimento de vínculos. Nós temos lá todos... Fortalecimento de vínculos. O que significa isso? Fortalecimento de vínculos são para que os vínculos não sejam rompidos. Hoje, o que nós temos na sociedade hoje? A sociedade onde, como vocês acabaram de falar do WhatsApp, os filhos acabam falando com os pais ou com os avós, se comunicam muito através... A tecnologia é ótima, mas nós temos que ter olho no olho, nós temos que sentar, temos que conversar, perdeu-se... O almoço em família. Ah, não posso almoçar com meu filho, com meus filhos, não sei, trabalho. Mas não posso jantar nos finais de semana. Tem que ter esse contato. Falta esse contato. Né? Então, esses vínculos estão sendo rompidos. E quando eles são rompidos, o que acontece? Infelizmente, nós temos que falar. Nós entramos naquela outra área, que são das dependências químicas. Fica-se um vazio, né? Onde os jovens e as crianças... que não tem esse vínculo com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com a comunidade, ela acaba indo, infelizmente, para outros lados. E a gente procura trabalhar no fortalecimento de vínculo exatamente isso, para que não se rompa. Então, como se trabalha? Nós oferecemos, não só nós, tem outras casas, outros que oferecem dentro da cidade, oferecem, posso falar da qual, né, e do Mãe Maria, a qual eu pertenço, mas na qual nós temos o balé, nós temos a capoeira, nós temos o violão, nós temos o coral. Para as mães, nós temos a pintura em tecido, o cabeleireiro, o manicure, né? Então, isso... E tem a terceira idade, que eu não posso esquecer, que eles falaram para mandar um abraço para eles. E a terceira idade. Então, e tem o intergeracional. A terceira idade não é só para dançar, não. Não, né? Não. O intergeracional. O que seria o intergeracional? Você faz a convivência, pelo menos, a cada um mês ou cada dois meses, você mistura os avós, os pais, para que tenha essa convivência, que é muito importante essa convivência, né? E está se perdendo. Então, o fortalecimento de vínculo é exatamente isso. Está lá na tipificação nacional, mas, traduzindo aqui para nós, é exatamente isso, né? E a importância desses vínculos, né, familiares, é muito importante. Nós não podemos perder de vista. E quanto à casa espírita que ele falou, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de não ficar preso apenas no fortalecimento de vínculos, que é exatamente isso, só pode fazer isso. Não, nós continuamos pensando e fazendo, colocando em prática o repasse de alimentos para essas famílias que têm necessidade, sim. Uhum. Bacana, Ivanilde. Então, dentro do nosso conceito espírita, né, nesse sentido de você estar dando mais flexibilidade aos atendimentos, dando mais flexibilidade a sair fora da frieza, às vezes. Porque o que a gente entende é o seguinte também. Quem cuida de obra social, de entidade social que tem algum tipo de obra, sabe o seguinte, que nós dependemos muito da verba que chega ali, né? Perfeito. E você não pode, se você pode atender a 50 famílias, você não pode querer atender 70 nem 80, porque senão você vai quebrar as outras também, né? E aí, então, talvez a Até a frieza, quando a gente fala no aspecto social, fez exatamente isso. Falar, pessoal, o que eu posso fazer é isso aqui. Não tem jeito de você... quando a gente fala isso, não é só no aspecto de alimentação, não é só no aspecto de você doar a cesta básica. É até no próprio, na creche, em vaga para idoso. Com certeza. Em casa de repouso. Nós temos, né, uma lacuna, hein? É. Eu posso dizer também para você do Mãe Maria. O Mãe Maria, os trabalhadores, eles é que se envolvem e eles que arrecadam todo o alimento para aquela região, que é ali do Corintinha, do Jardim São Pedro, do Jussara, mas não repassa apenas seu alimento. Sem uma reunião socioeducativa, só para esclarecer, socioeducativa, sempre dentro do tema que nos traz. Por exemplo, quando nós atendemos, quando eu atendo uma mãe, aí eu percebo que tem repetitivamente a mesma situação, vamos dizer assim, com dependência química, com aborto, aí se leva a saúde da mulher, aí se leva a temática para essas mães e elas participam. É muito importante. Está convidado, Jorge, o Rui já esteve lá. Todo último domingo de cada mês nós estamos lá e a comunidade participa. E eles têm sido assim, a tenda de Umbanda Mãe Maria tem se unido muito nesse sentido para que esse trabalho dê continuidade. E não tem verba nenhuma. Uhum. A verba é exclusivamente dos trabalhadores da tenda de Umbanda Mãe Maria. Ivanildo, e na COAL, por exemplo, você falou de todos esses trabalhos que tem lá dentro da COAL agora há pouco, né? Cabeleireiro, manicure. Né, que ensina as pessoas assim. Ainda está, porque teve algum tempo atrás, questão de um ano e pouco, dois anos, aí teve um corte grande de verbas, né? Vocês ficaram passando muita dificuldade para manter isso aí. Como é que vocês estão conseguindo se virar com isso? Continuar dando essa sustentação para o público? Então, o manicure, o cabeleireiro, pintura em tecido, total responsabilidade da COAL. Uhum. A COAL é que ela que providencia. Os profissionais são voluntários, mas não é só de profissional que se... Não só o profissional. Precisa-se do shampoo, da água, né? Enfim, do profissional. E a manicure também. E o importante é saber que quando um profissional sai, ele termina, por exemplo, o curso... Eu falei na sexta-feira antes, lá na qual... Tem uma menina de 16 anos que ela terminou o manicure. Ela trabalha hoje com uma agenda. Por quê? Porque ela tem clientes. Então, isso é renda, isso é muito importante. Isso, Ivanildo, e também para dizer que a sustentação que a COAL está dando, ela está dando para uma comunidade quantas mil pessoas, mais ou menos, nesse sentido? São ali, 14 região. Bairros, atualmente nós temos cerca de umas 600 pessoas participando, assim, entre criança, adolescente, idosos e as pessoas que estão nos cursos semi-profissionalizantes. E a intenção é exatamente conseguir trazer que essas pessoas renda. Sem recurso consiga algo, aprenda algo para poder ter renda para eles próprios, sim, né? Sim. Que é um dos objetivos nossos dentro das casas espíritas. Sim. Que você não é simplesmente você chegar lá e ficar só falando do evangelho, né? O evangelho está dentro da gente, né? O evangelho, se você não ensinar algo para as pessoas, não adianta nada botar para rezar só, que não vai conseguir nada. Né? E o evangelho também é de barriga vazia, ele não atinge o seu objetivo, né? Uhum. Vocês me desculpem, mas assim, experiência própria. Se você for falar do evangelho, primeiro você alimenta as crianças, os adolescentes, porque nós não falamos de religião. Aliás, uma coisa que eu faço questão de deixar claro, nós jamais, em nenhum momento, nós perguntamos para alguém qual a sua religião. Sempre, qual é a sua situação? Inclusive, lá na COAL, quando a gente vai visitar, eu olho para aquelas pessoas lá e para o jeito que elas são, a maioria é evangélica. Evangélica. E não é diferente. Não é diferente também lá na tenda, não, viu? Uhum. Não é diferente. Nós temos até uma senhorinha lá na tenda que ela faz excursão para o Padre Marcelo, para Aparecida do Norte, entendeu? Então, é extremamente católico. Mas nós não somos todos irmãos em Cristo. Claro. Tá tudo certo. Não, e você acaba... Eu vejo ali na COAL também até uma aproximação. Né? Dentro das religiões ali, uma aproximação mesmo, assim, do pessoal, porque geralmente só porque a gente é espírita acaba sendo discriminado muitas vezes, mas você acaba não sendo tão discriminado assim. Não, né? Nós tivemos um apoio maravilhoso das pastorais, que foi conosco na Câmara Municipal, nos apoiou quando nós tivemos problemas. Não foi só os usuários, todas as pastorais. E também naquele trabalho que você faz, que as pessoas precisam saber, e ficar aí dando apoio para os caminheiros que vão lá para Aparecida. E outra, e o aniversário da Ivanilde, que foi surpresa, foi na Nossa Senhora das Graças, igreja católica, né? E fomos lá, tinha gente para danar lá. É, todo ano realmente nós estamos lá, nós fazemos, já é o quarto ano que nós ficamos na estrada lá, fazendo massagem nos pés dos romeiros. Ah, Ivanilde, só tem espírita, viu, para fazer. Eu preciso de mais gente, gente. Só tem espírita para fazer massagem nos pés dos romeiros, viu? Nós não estamos interessados, não. Nós nem queremos saber nem o rosto, desculpa, nós olhamos. Nós fazemos massagem lá nos pés dos romeiros lá. E é muito gratificante. A caminhada é deles, nós entendemos, respeitamos e colaboramos dentro da nossa possibilidade. É, tem que ser assim, ecumênico, né? É, com certeza. No sentido exato da palavra. Não é ecumênico de dois segmentos religiosos. Não. Então vamos falar, porque como nós estamos falando da Coal, a gente fica, daqui a pouco a gente vai pro intervalo e volta, já que a nossa nova convidada chegou aqui também. Bom, né? Bom dia. Nunes Céu. E aí a gente vai falar sobre, misturar os assuntos, né? Isso. E Ivanilde, agora a Coal, no aspecto espírita mesmo falando, né, que é a casinha de luz que a gente conhece, tem todos os trabalhos também espirituais, né? Os atendimentos, passes, escolas, tudo isso está funcionando normal. E até passe em animais lá, a dona Alicinha continua dando? Tino, aliás, ela deve estar nos ouvindo. Não, quem um dá não é ela, ela, quem dá é o Pai Joaquim. É o Pai Joaquim, né? Um beijão para ela. Ela ligou ontem para mim. Como é que foi na rádio? Eu falei, não é amanhã. Ela é velha. Eu falei, não, só não tá velha, não. Só perdeu o dia só. Se ela não estiver nos ouvindo, um beijão para ela. É. Que ela também, nós temos que ressaltar isso. Quando nós estamos dentro de uma casa espírita, por que que eu tenho essa liberdade? É porque ela confia e me dá essa liberdade para que eu possa fazer. Como lá na tenda. Porque também não adianta você estar dentro de um lugar onde você não tem liberdade para fazer. Aí também eu falo para você, vou defender minha categoria. Assistência social, muitas vezes, ela é obrigada a ficar de mãos atadas, porque não deixa com que ela ultrapasse exatamente até aqui pode ir. Daqui para lá não pode mais. Então eu agradeço muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, as casas a qual eu estou trabalhando, porque me dá essa oportunidade e me confia que eu, naquilo que está acontecendo, no que nós estamos fazendo realmente. A dona Alicinha está escutando, ela nos ouve sempre, né? Porque de vez em quando, até se eu falo uma besteira aqui, ela me pega depois e me puxa a orelha. Com razão, né? Sempre ela tem razão. Agora, eu queria falar para ela que lá na Bahia tem uma pessoa nos ouvindo agora e que pegou bastante afinidade com o Pai Joaquim de lá. Né? E ele falou que esses tempos atrás ele estava passando por uma dificuldade. Ele falou, Jorge, estou desconfiado que até o Pai Joaquim está andando aqui em casa para me ajudar. Ele nunca veio aqui em São José dos Campos, não conhece, só pelo livro. Né? Falei, não, pode ter certeza que a gente está pedindo para ele. Ele vai em tudo quanto é canto, ele está te ajudando sim, como a gente sabe que ele sempre está ajudando as pessoas. A gente não fala muito não para não fazer propaganda, porque a dona Alicinha, ela já é uma pessoa que está com certa idade e nem sempre ela consegue ir em todos os trabalhos, mas geralmente assim, nas quintas-feiras, quando ela vai, ela chega bem mais cedo, chega às 5h30, 6 horas, e o Pai Joaquim incorpora e conversa um pouco com as pessoas individualmente lá. E nos sábados também, quinzenalmente, que nós temos trabalho, né? A gente não fala de cura, porque cura depende do Pai, depende também do merecimento, da necessidade de cada um, nós não sabemos. Ela está lá firme e forte. Não falta em um. Bacana. Rodrigo, fala alguma coisa e nós vamos entrar no intervalo. Legal. Comentar aqui que a gente tem participação, né, no Vivência, né? Tanto no Facebook Live, a gente tem a Felícia Moreno, entrou aqui, mandou um bom dia, convidados especiais hoje, como sempre, ecumênico, adoro. E aí o Vira Lopes também, bom dia, amigos do Vivência, estou assistindo, o programa está ótimo, parabéns e um abraço. A gente tem aqui também a Adriana Silva, mandou um bom dia a todos do Vivência. A Lu Almeida mandou um bom dia, estamos ouvindo de Juazeiro da Bahia. Então a Lu e Manuca, paz, muita luz para todos. E a Dolly Cassal, que não ia deixar de falar da Dolly Cassal hoje, né? Mandar um abraço especial para ela, mandou um bom dia também a todos, é a mãe da Marcela. Ela tá mandando abraço para alguém? Não, mandou um bom dia a todos.

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos agora com a nossa querida amiga física, professora também de física, foi coordenadora da Rede Objetivo, tem mais de 40 anos no ensino e ela é a diretora, presidente da entidade social Instituto Alfa Lumen. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a Escola do Futuro Alfa Lumen. Bom dia, Nuricel. Bom dia. Vila Longa Aguilera, viu, Jorge? Tudo, uhum. não é espanhol, tudo italiano, né? Não, tudo espanhol aqui, viu? Bom dia. Bom Nuricel. Dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite para vir compartilhar aí. Pronto, agora tá... Tá ouvindo? É, agora tá jóia. Uhum. Mas estava ouvindo, né? Beleza. É. Então, é um prazer estar aqui, né, com essa galera muito maravilhosa, que desenvolve, que compartilha conhecimento e muita luz. E, enfim, estamos à disposição aqui para conversar, né? Sobre o assunto. É, tem um assunto mais importante agora, viu, Jorge? Que é a Horta Escola, que nós vamos falar posteriormente. Primeiro nós vamos falar sobre a entidade, tá. Instituto Alfa Lumen, que eu sou apaixonado pelo estilo de escola da Alfa Lumen. É, fala seu, pra gente, então. O seu Rui começou, viu a escola nascer, não uma sementinha. Então, o Instituto Alfa Lumen é uma ONG que busca ter impacto social. É, e uma das formas de atuar dentro desse impacto é ter uma escola. Um dos projetos é uma escola que trabalha com a garotada de altas habilidades. Alta habilidade, o que, que significa? É uma garotada que tem um ritmo de aprendizado mais elevado, não necessariamente só no aspecto acadêmico, mas em diferentes áreas. E essa garotada, muitas vezes, nas escolas em que eles estão, a maior parte da nossa garotada é de escola pública, vem de escola pública. É aquele típico nerd estranho, que ninguém gosta. Sofre de bullying. Não é, que sofre bullying. A não ser que a habilidade dele seja social, né? Que aí ele é o cara que aparece e tal. Ou acadêmica, que é o que a escola tradicional valoriza. Mas mesmo assim ele sofre bullying, porque, enfim... É também daquele que fica quietinho, sentadinho, sim, estudando... Ou aquele que é questionador, aquele que reclama, aquele que se contrapõe, aquele que diz, não, mas espera um pouco, isso não é assim. E às vezes ensina até o professor. Sim, então, mas aí ele é taxado como chato, como difícil, como... Então, essa garotada, na verdade, tem um potencial impressionante e, como diz o Dimenstein, são diamantes descartados, porque você... assim, geralmente bloqueia e normaliza por baixo alguém que poderia ter um grande rendimento e uma grande atuação dentro da sociedade. Então a gente recebe as crianças e jovens, né? Trabalha com eles a parte socioemocional, a parte afetiva, a parte cognitiva, e os prepara para serem lideranças de olhar de impacto social. Então, eles atuam diretamente em todos os projetos da ONG, junto à comunidade, aprendendo a ser, fazendo, né? Já fazendo parte. Então, a nossa garotada tem todo um suporte impressionante. Eles têm já na grade normal, por exemplo, educação emocional. A partir de determinado momento, eles têm projeto de vida, empreendedorismo. Enfim, é praticamente integral, né? Eles ficam quase todo dia, né? De segunda a sábado, porque tem projetos, tem opções, tem uma série de atividades e muitos projetos voltados para a comunidade. O nosso instituto também desenvolve ações diretamente para impactar a sociedade nas várias áreas. Então, na área STEAM, que é Science, Technology, Matemática, né, é muito forte já. Nossa garotada desenvolve muitos projetos e a gente abre muito esses projetos para a sociedade. Nós tivemos o Robotruck, que foi De robótica, né? É de robótica. A carreta, que foi para as escolas públicas ensinar robótica. Nós tivemos o Science Day, mostra de robótica, uma série de ações, oficinas de robótica para a garotada de escola pública. A gente traz agora... em agosto, a Olimpíada de Robótica, o torneio nacional de automação, Sempre para inspirar a garotada de escola pública, que o nosso foco é garotada mais escola pública, que abra os horizontes, que veja possibilidades, que enxergue que existem caminhos. E a gente abre uma série de cursos totalmente gratuitos, que alguns são dados pela equipe do Instituto e alguns são dados pelos estudantes do Instituto. Então, os preparatórios para Olimpíadas, da UBMEP, da UBFEP, da UBAS, são dados pelos medalhistas de ouro e prata, que são estudantes nossos. E é muito legal, porque Sim. A garotada que vem ter aula, que vem fazer parte das atividades, acabam ganhando um monte de medalhas. Então, na rede social, eles agradeceram os seus professores, né, por terem contribuído. E é uma garotada de 12, 13 anos que está ensinando. É. Então, eles aprendem a entender que tem um espaço, uma missão na sociedade, que é usar o seu talento para compor, para fazer diferença, para mudar as coisas para melhor. Então, são preparados com esse viés. E nós temos, por exemplo, um talentoso que ganhou já vários prêmios na área de robótica. Ele estava ensinando a garotada no Science Day e o repórter perguntou, né, por que ele estava lá. Ele disse, porque não tem nada melhor do que ver o brilho nos olhos das pessoas quando elas desenvolvem, quando elas fazem. Então, o que a gente quer é que eles cresçam, se estruturem, sejam realmente lideranças, mas com esse viés, entendendo que a sociedade ela tem que se construir onde não há os melhores, os piores, os pobres, os ricos. Tem que ter todo mundo oportunidade para fazer o seu melhor. Sim. E é isso. Não, mas, Noricel, como é que é o ensino? Eu vejo lá que não tem carteira, aquela sala tradicional. É uma mesa redonda onde se reúnem os alunos das várias séries, dos vários anos. Como é que é? É assim, na verdade, lá são espaços de trabalho, né? Eles não vão assistir aula. Eles vão compor, eles vão compartilhar o conhecimento, né? O professor compartilha o conhecimento que ele tem e eles compõem com o seu melhor. E eles trabalham. Então, nós temos a parte do núcleo comum, que é a parte acadêmica de manhã, que é mais ou menos seriada, mais ou menos. E o professor, então, traz os temas são trabalhados de uma forma bem diferente, o currículo é tudo que o MEC exige, mas é mais, né? Nossa garotada de no ano já tem todo o conteúdo do ensino médio já. Então, enfim, é toda uma estrutura de trabalho diferente e, inclusive, existe uma prática que saiu dos próprios estudantes, né, dos próprios aprendizes, que no final de cada atividade, de cada aula, eles aplaudem o professor, agradecendo por ter compartilhado o seu conhecimento com eles. Então, isso virou tradição, né? Desde os pequenininhos, no final de cada aula, se aplaude como agradecimento. Outro dia eu estive lá, você me mostrou esse rapaz que está no ITA, mas ele não gostou muito, não é isso que ele quer. E já tinha passado em 3 faculdades. Sim. Eu falei, ele tá agora vai sair do ITA e vai se preparar para fazer medicina. E tem muitos alunos assim, porque você parece que está em Harvard, lá nos Estados Unidos, tem. Esse ano a gente teve 3 estudantes que passaram em universidades americanas, né, nas várias áreas, né, na área de exatas, que é segurança da informação, um na área de business, de negócios, e um na área de cinema, que inclusive era campeão de robótica. Porque, assim, o que a gente faz é que eles degustem, experimentem todas as possibilidades. Depois, eles vão se direcionando. Então, nós temos 4 estudantes que passaram agora em Summers para Stanford. E uma delas está no nono ano, né, as outras primeiro ano. E um foi aceito para uma universidade, um summer numa universidade na Inglaterra, e inclusive para jogar futebol, que ele, além do potencial acadêmico, ele joga. Você ficou assustado. Para mim foi uma surpresa, porque juro, o ano passado a gente começou com essa área mais forte de esporte, eu tomei um susto, porque eu pensei que todos os nossos nerds lá tivessem duas pernas esquerdas e direitas. Porque eu sou assim, né? Eu sou sem noção. E eu tomei um susto quando eu vi aquela garotada jogando maravilhosamente. Não todos, claro. Quer dizer, não é nerd, não é aqueles que... Não, é um nerd que tem essa habilidade. Inclusive, um deles foi convocado para a equipe de futebol de salão brasileira, né? Então, vai jogar pelo Brasil. Então, foi uma surpresa. E a gente acaba tendo que fomentar todas as oportunidades para essa garotada, para que eles tenham espaço para suas áreas, né? Não, e além do trabalho educacional, houve aquele caso que eu sempre conto aí, daquela entidade lá de São Paulo, daquele $1 Glass, né, que é o $1 Glass, que é a entidade que fornece óculos. Ah, sim. E que estiveram lá, quer dizer, você me ligou na segunda-feira e queria que a gente arrumasse uma entidade na quarta-feira, que era aniversário aqui de São José dos Campos. Então eu falei, eu só posso falar com a Evanilde, né? Evanilde é outra louquinha que topa essas coisas. Você viu, né? Criou uma história de amor aqui, né? E o que acontece? Então acertamos lá no dia 27 do ano passado, né? 27 de julho, e eu fui lá ver. Eu pensei para ela, ver que é um negocinho meio sei lá, meia boca. Não, era. Cheguei lá, tem um ônibus com dois consultórios oftalmológicos. A garotada toda com as lentes e com as armações de óculos. Já era só o médico passar a receita do grau das lentes. Ele já colocava na armação e já entregava para a pessoa, né? E foram 180. É. 180, né? É. 180 e, assim, ainda depois eles tem aqueles que tinham um grau mais alto e eles mandaram depois. Depois eles mandaram, mandaram. Teve uma participação aproximadamente de umas 300 a 350 pessoas, usuários, que participaram. Isso em 2 dias. Num único dia. Você não conseguia ver o chão da qual, você só conseguia ver gente. E agora a Nuricel, então, ela dá aqueles estalos, né, Jorge? Ela falou na segunda-feira, agora já está aqui com a coisa montada, já está com. Então fala pra gente da Horta Escola, que é um novo projeto que você está com as ideias, que nós já vamos colocar a Câmara Municipal como para fazer uma lei sobre isso daí, viu? É, a gente, assim, a cada ano a gente dá foco a uma atividade para impactar, né, algum setor. Então nós trabalhamos nesses três primeiros anos mais na área de engenharia, e que continua, né, nós continuamos o trabalho. Mas nós estamos investindo agora na área de sustentabilidade, na área de biológicas, né? Sempre com o pensamento em como fazer para que isso, de alguma forma, impacte a sociedade e dê oportunidades, abra oportunidades. Então, nós estamos com esse projeto, que é o Horta Escola, e que melhor, se não, a qual, né, essa parceira, para ajudar a disseminar, que é a Horta Escola, ela prevê ensinar a trabalhar com o plantio de punks, né, que são plantas comestíveis não convencionais, ervas, condimentos, e processar esses alimentos, fazer a venda, distribuição e criar microprodutores e uma rede que vai se criar a possibilidade de sustentação econômica, mas também resgatar a diversidade alimentar junto às escolas. Então, é um processo onde a gente pretende trazer esse aprendizado não só na parte de plantio, mas na parte de empreendedorismo. Então, e aquela obesidade que está acontecendo muito nas escolas? Então, a criançada está muito obesa. Isso também é um trabalho através dessa horta? É a maneira também de fazer com que as crianças tomem contato com as hortaliças? Sim, junto às escolas, o interesse é desenvolver mini hortas-escolas na... Para que ela, primeiro que ela vivenciando, plantando, a garotada hoje em dia ela tem falta dessa percepção de processo, né? É tudo um clique. E conviver com a construção de uma horta, com o processo de vida, né? E ao mesmo tempo depois poder colher aquilo, se alimentar, é outra coisa. E guardar, história. Como você disse também, secar e guardar, né? Sim, processar o alimento, né? Então, toda essa estratégia, ela facilita primeiro o contato da criançada com a natureza, que está muito desagregada, e ao mesmo tempo uma oportunidade de trabalhar nutrição. É, e resgatar, como eu falei, a diversidade, porque existem muitos alimentos que não fazem parte hoje da mesa do brasileiro, que são baratos, que são extremamente nutritivos e que se deixou de utilizar por falta de continuidade nessa... Na propaganda maciça que faz... Então, a gente quer trabalhar isso... inclusive, aproveitar a experiência das pessoas mais idosas, trazê-las para que elas possam, sabe, serem valorizadas no seu conhecimento. Então, é um resgate muito, muito interessante, tanto no aspecto de nutricional, como no aspecto de empoderamento, por exemplo, de muitas mulheres que podem fazer essas hortas em casa e ganhar com isso uma certa renda. Né? Seria então, a geração de renda como nós estávamos. Sim. Seria a geração de renda que nós estávamos falando anterior à sua chegada, que seria uma oportunidade também de uma geração de renda, né? Exatamente. Porque ela vem e das crianças, me perdoe eu estar interferindo, da criança e do adolescente estar manuseando essa terra, uma vertente também que hoje as crianças, o que mais o professor reclama hoje, que a criança não presta atenção na aula, que a criança não fica na aula, que as crianças estão violentas. Então, esse contato com a terra, com a natureza, nós acreditamos que vá também colaborar também nesse viés também da criança poder se acalmar. Sim. Porque a mãe terra é tudo de bom. Sim, sim. Uma das coisas que a gente vê que, às vezes, as crianças, elas vivem alguma situação de vulnerabilidade. Sim. E se vem meio reféns daquela situação. Não, se você dá oportunidade, se você dá espaço, diz, olha, você pode construir, você tem um caminho. E não é só o plantio, mas ó, você pode, porque a ideia é dar toda a estrutura de empreendedorismo dele, desde o plantio, depois como é que ele faz o site, como é que ele articula, como é que ele distribui, como ele vai ter um pouco de educação financeira, como é que, ou seja, ele vai ter todo um panorama, um olhar sistêmico, que ele percebe que dá para sair daquela situação, que ele pode se empoderar daquele conhecimento e tomar decisões e as rédeas da sua vida. Então, na medida em que ele percebe que isso é possível, a gente também vai estudar dentro dessa garotada e das pessoas que vão participar, as diferentes lideranças, isso, os diferentes olhares. Isso, eu falei exatamente, né? Isso, porque é importante, senão fica muito solto. Né? Sim, não pode. Sim. Para que haja uma continuidade, que se crie uma estrutura. E a intenção é que, após esse processo ser bem desenvolvido, possa se multiplicar. Né? A gente possa escalar para outros espaços. Mas, Ana Nicel, você falou da escola de nível secundário, que é o Alfalume ali na Esplanada. Depois você tem uma outra escola que é para as crianças pequenininhas, né? O Instituto Alfalume, ele tem, em seu projeto educacional, tem duas escolas. Na verdade, duas unidades. É uma escola com duas unidades. Uma que vai de infantil 5 anos até sexto ano e uma que vai do sétimo até o ensino médio. Mas que o ano que vem, todo o fundamental 2 e médio vai ficar na unidade 1 e todo o infantil e fundamental na unidade 2. Tá, e como é que é a mensalidade? Como é que funciona? Porque você está dizendo que alunos carentes financeiramente. E como é que ele se mantém na escola? Como é que faz? A entidade ela se mantém através de vários aportes. Os projetos, parte deles são feitos através da participação de empresas, né, em editais, e que a gente consegue ter um aporte básico necessário, que é o mínimo, não é muito grande, mas é o mínimo para a gente implementar essas ações, como no caso que nós estamos fazendo agora da Horta Escola, como no caso da Robótica e Cidadania, que foi Embraer que nos apoiou. E uma parte dos aportes vem... Como a escola é a escola de lideranças, ela não limita só a escola pública, ela permite perfis diferentes, inclusive porque essa é uma estratégia de você ter pessoas de diferentes níveis econômicos mescladas para que elas, quem tem muito, perceba que isso não é o relevante na relação humana. E quem não tem, perceba que isso não é um limitante para o desenvolvimento dele. Então, nós temos pessoas com certo poder aquisitivo que fazem parte da estrutura, e que bancam, que pagam, e temos a maior parte que tem um poder aquisitivo pequeno ou nenhum. E aí esse pequeno, eles contribuem com o que podem, né? Fazem parte de uma análise, é feita uma análise através de socioeconômica e ver o quanto é que pode contribuir. E aqueles que não têm realmente como contribuir, porque é uma situação de vulnerabilidade, Então, tem empresários que vão viabilizar. Eles entram como padrinhos e ajudam essa garotada. E alguns, nós, inclusive, damos um certo suporte econômico, porque mesmo com esse suporte, né, eles não têm como ir. E quantos alunos você hoje tem? Hoje nós temos 400. Nós quantos anos para começar? Olha, nós começamos há 3 anos atrás, nesse é o quarto ano, com 18. Né? Então, hoje nós estamos com 400, perdão. E é muito legal porque criou uma diversidade de interesses muito grande, diferentes tribos, como a gente fala, e cada tribo desenvolve um projeto. Então, nós temos projetos sendo desenvolvidos junto com o pessoal do ITA, que vai depois para a comunidade, né? Então, painéis solares e uma série de outras ações que depois vão ser multiplicados, inclusive na horta, né? Na horta escola, porque toda a parte hidropônica vai ser com placas solares e tal, que é desenvolvido junto com essa garotada do ITA. Nós temos parceria nos projetos com a Unifesp, com a Unesp, com a Univap. Então, assim, há uma proximidade muito forte com as universidades, também porque a nossa garotada é muito acima da média, é extremamente acima da média. Então, se concatena muito bem com as universidades. Ah, que beleza, né? Então a gente já acaba sendo sustentável. Sabia que tem uma escola assim aqui em São José? Sabia, porque você faz a maior propaganda. Né? É, a gente não faz. Eu não fui ainda porque eu não tive oportunidade ainda de ir, mas tô com muita vontade. Agora, como a gente está mais junto aí, eu e o Rui, que eu me aposentei também, então na hora que ele for com o Fernando lá, então é, mas o Rui sempre fala e a gente acompanha aqui mesmo no programa, a gente sempre fala, né? Da escola, dessa escola que é uma... Nós não fazemos propaganda porque o foco não é... O foco é realmente assim, através dos projetos que a gente desenvolve junto à escola pública, quem tem um perfil se reconhece no processo. Sim. E aí, na hora do processo seletivo, eles vêm, entendeu? Mas, Noricel, eu dei aula 19 anos no estado, eu ficava triste de ver alunos com certo potencial e que não tinha recurso para esse aluno aqui é um aluno que tem um potencial tremendo, mas se não derem apoio, não tiver um pai que... Quer dizer, se não tiver a sociedade ajudando, teve muitos que eu vi que se... E não é que se perderam, pararam. Não, não progrediram tanto que poderiam, né? Sim. E que é uma pena, é como um pássaro com asas que não voa, né? Então, o que a gente faz é dar oportunidade a essa criançada para eles se desenvolverem ao máximo, e ao longo desse desenvolvimento, eles ajudam a desenvolver os colegas, né? E a sociedade. E quando forem para o mundo, então, que eles estejam, assim, entranhados aquele desejo de fazer diferente. Sim. E fazer a diferença. Né? E é interessante, viu, Jorge, que nós conhecemos a Noricel quando ela estava com um probleminha para reformar a escola dela. Isso acho que era em outubro, novembro, Em outubro de 2013. É, uma escola que eu falei, nossa... Começou em outubro. Eu vou inaugurar a escola em fevereiro. Eu falei, em fevereiro, mas faltando tudo. Nossa, estava... Ninguém quer. Olha, e ela inaugurou em fevereiro. E hoje você vai lá, ela já está com a casa do lado, está com a casa do fundo, já tem... Já tem duas unidades. Já tem duas unidades... Tem um ginásio, está fazendo uma quadra agora do pessoal, sim. Tem um restaurante, tem uma lanchonete, cantina também. Sim. Quer dizer, não tinha nada, só tem uma casa ali, né, que era da Ágape, né? Que onde era a Ágape. E agora, hoje, já ela daqui a pouco vai comprar o quarteirão inteiro Mas a verdade é assim, que a gente não quer aumentar, porque o foco não é ter só o projeto da escola. A gente quer realmente, junto com a garotada da escola... desenvolver projetos de impacto social para a comunidade, para a sociedade. Seria, né? Parcerias. Sim, e desenvolver parcerias. Então, a gente dá essa oportunidade para a nossa turma e abre isso para a comunidade, né? Como o da Horta Escola. Então, o foco não é ficar abrindo unidades. Agora, eu tenho um sonho, aí eu vou já aqui confessar meu sonho, que, assim, ao longo desse ano a gente está estruturando uma série de questões. E, assim, eu quero muito, se não for o ano que vem, mas meu foco é o ano que vem, mas pode ser o outro, de implementar a metodologia do que a gente desenvolve junto à garotada numa das escolas municipais nossas, numa escola pública. Municipal ou estadual? Eu preferia municipal que é mais próximo, né? Também porque são crianças menores, então você começa o processo com a garotada mais jovem. É, então, você começa a criar o processo e elas já crescem com outro olhar, né? Elas já vêm com outro olhar. É que nós tínhamos aquele projeto, que era mais ou menos isso, que era o Decolar, né? Que depois foi o governo anterior, acabou com esse projeto. Então, o projeto de empreendedorismo também, que eles acabaram. Então, mas é um pouco mais que isso, na verdade. Porque o Decolar, no fundo, quando a gente multiplica, a gente está já dando essas oportunidades. Mas, assim, quanto mais, melhor, né? Sim. Quanto mais projeto tiver, mais abrangência. Mas o meu sonho é realmente entrar e fazer, sabe, da raiz mesmo. Desde a estrutura até implantar, claro que num ritmo não como o da nossa garotada, que é louco, né? É um ritmo louco. Mas adequando o ritmo, fazer louco. Exatamente... É, o senhor sabe assim, né? Tudo louco. Mas fazer... desde os pequenininhos, a própria estrutura, entendeu? Realmente implementar a metodologia. Porque, por exemplo, como o senhor falou, nós não temos carteiras, né? Ficar enfileirado, um atrás do outro, olhando o cangote do outro, 6 horas olhando uma parede verde, não dá, né? Então, assim, realmente criar o espaço para a gente implementar e criar pessoas, assim, críticas, que se posicionem... Olha, nós temos lá na Alfa e contamos com muitos voluntários, sabe? É impressionante como as universidades, elas dão suporte. Então, nós temos, além do núcleo acadêmico, que é o padrão, né? Apesar de não ser padrão, porque nós fazemos diferente, mas as disciplinas padrão. À tarde, eles têm o núcleo STEAM, que é Science, Technology, Arts, Matemática. Então, eles desenvolvem projetos junto à universidade, então eles têm programação, computação, segurança da informação, cinema, teatro, a parte de design, a parte de empreendedorismo, business. Bom, eles têm, assim, acho que umas 20 opções de atividades para eles degustarem e se situarem qual caminho e projeto de vida deles. Fora isso, tem atividades complementares, que tem judô, yoga, dança, tem formação de orquestra, aprendizagem de instrumentos, japonês, mandarim, alemão, francês, espanhol. Eles têm inglês, assim, por nível, eles têm inglês 4 horas. Mandarim também. E todo o preparatório para a Olimpíada. Isso, os professores são voluntários. A maior parte dos professores é voluntário. Porque o dia que nós estivemos lá na escola, você falou, isso aqui é um professor de alemão. Sim. E é voluntário. Sim. Veio para o Brasil. Sim. Aqui a gente tem a Felícia Moreno dizendo que tem um filho que estuda na Alfa. E posso afirmar quanto eles valorizam, respeito e direcionam os alunos. Olha que legal. Beijão pra você. Essa garotada é maravilhosa. E por que você escolheu a Coal pra ser parceira nessa? Porque ela é tão louca quanto eu. É verdade, eu vou dizer assim. Porque, assim, existem... louco todo mundo tem um pouco, né? O Alfa é feito de pessoas extremamente idealistas, que eu sempre tive um amigo que disse, as pessoas idealistas são perigosas, porque elas... Você não pode corrompê-las, você não pode... Porque elas não se vendem, entendeu? Elas têm aquele ideal fixo, assim. Então, não tem como você não controlar. Não quer ser presidente da República. Não tem, não tem. Eles assim, não são controláveis, né? Então, nós lá do ideal somos, sim, são pessoas muito capazes, competentes, mas extremamente idealistas. E que lutam, e assim, passou uma oportunidade por perto, mas olha, pode ser de madrugada, domingo, a gente está pegando, porque não dá em árvore a oportunidade. O cavalo passou selado, vai, vamos nessa. Senta e... Então, nem todo mundo tem esse ritmo aloprado, de, sabe? E quando a gente foi na qual, eu reconheci um igual aqui. Então, alopradinha. Assim, essa mulher é idealista, essa mulher é competente, capaz, luta com paixão, sabe, com muita paixão. Pelo seu entorno, pelas pessoas, falei assim, a pessoa que eu sei que se surgir uma oportunidade, ela vai agarrar com toda a força e vai fazer acontecer. E é importante porque o foco do Alfa não é especificamente criar hortas, é assim, é criar uma oportunidade de impacto que depois caminhe por si. Sim. E vá depois desenvolver outro projeto, né? Então, como o Celso vai ter que ir embora para poder ficar mais um pouco com a gente. Não, porque ela tem um problema com a mãe. Não, né, tudo bem. Eu acho que foi legal, né, escutar aqui. Nós Seguramos bastante aqui para ir para o intervalo, justamente para poder dar tempo para a Nuricel conseguir falar um pouco. Minha mãe vai trazer a Nuricel, né? Com certeza virá outras vezes. A cuidadora da sua mãe estiver lá, você vem aqui e faz o programa inteirinho. Então a gente agradece bastante, Nuricel. Poxa, imagina, foi muito legal esse momento. Porque às vezes a gente, escutando outra pessoa falar, a gente não entende muito bem, né? Qual o verdadeiro objetivo, qual seria. E você falando, eu acho que todo mundo deve ter ficado em casa igual eu, paradinho, escutando mesmo para ver como funcionava, né? Se enquadra dentro dos ensinamentos de Allan Kardec e do Eurípides Com certeza, Passador. Com certeza. Exatamente, é a escola do isso é a escola do futuro que a doutrina espírita prega para a gente lá desde trás. Né? Ver que não é aquela metodologia o tempo todo ali definida e ninguém pode olhar nem para um lado nem olhar para o outro. A educação tem que ser totalmente diferente. E o professor está reclamando que o aluno não presta, que o aluno não presta atenção. Não. Então, Tem disciplina na sua escola? Olha, é assim, são crianças e jovens. Não quer dizer que, entendeu? E são Deus quiser que todo mundo é santo, é mentira. Na verdade, é a forma como você lida com as questões que é o diferencial. Quando há, por exemplo, alguma questão na sala, a gente para, faz uma DR express, né? Discute relação. DR, o que é DR? Discute relação. Né? Discute relação. Então, faz uma DR express, junta toda a sala e vamos conversar e aparar as arestas. Porque, claro que ocorrem questões, mas elas são trabalhadas de uma forma que seja um aprendizado. Sim. Né? Não tem punições. Às vezes tem consequências, não é? Mas, assim, tudo é trabalhado por quê? Porque um dia eles vão ter que replicar isso e tem que ser da melhor forma. Sim. Né? Então, claro que tem, mas infinitamente menos do que a gente percebe. Sim. Porque a relação ela é muito aberta, tudo se diz com muita clareza. A relação com os professores é extremamente horizontal. Né? Eu sou a Nuri, não tem diretora, né? Fundadora, não tem isso, né? Eles entram, eu vejo o carinho com a garotada. Claro. Com você. Agora, claro que... É de irmã. Sim. Agora, o pessoal às vezes não liga muito para a irmã, mas é aquela companheirona. Mas há uma irmandade muito grande lá. Claro que quando a Nuri entra com o olhar, só pelo olhar, ele já sabe para que lado vem só. Exatamente. Mas é muito legal, porque só assim, terminando, porque... Como eu falei, de manhã eles têm as atividades mais ou menos seriadas, mas à tarde todas as demais não têm idade, é por interesse. Então eles se misturam, desde o sétimo ano até o terceiro ano, eles se misturam, porque talento não tem idade. Sim. E eles se respeitam extremamente, então com isso todos se conhecem, todo conhece todo mundo e se cria a família, a família que o pessoal fala, legal. Que é muito unida, né? Então, gente... Eu agradeço demais, vocês foram muito simpáticos. Muito obrigado aos ouvintes por terem prestado seu tempo pessoal para ouvir um pouquinho sobre o que a gente desenvolve. E o meu... Você passar os contatos lá, o site. Meu site, olha gente, o site é bacana, sou o que faço, tá razoável, eu quero elogio, tá? Mas nem sempre está tão atualizado. Assim, aquele elogio mesmo, né? Nem sempre está tão atualizado, porque são 24 horas no ar, mas é www.alphalumen, alfa com PH, tudo junto, alphalumen.org. Lumen com N no final. Com N no final, alphalumen.org.br, tá? E, bom, a gente está no Esplanada, o fato de escolher o Esplanada é porque a nossa garotada, mesmo que venha de Eugênio de Melo, de regiões mais longínquas, tem que saber que eles estão na área nobre, né? Eles têm todo o direito e todo o potencial para estar onde eles quiserem, não só aqui em São José, mas no mundo. Então, a opção foi fazer uma área... especialmente abastada, para que eles se sintam muito à vontade em qualquer lugar do mundo. E o nosso contato telefônico é... Espera. Ops. É 32-07-50-60. Estou aqui no site já. Inclusive já divulguei o site. Está no site. Inclusive já divulguei o site aqui no WhatsApp, do Vivência, e também no Facebook. E só uma perguntinha. Tem fila de espera para entrar na sua escola? Tem sim. É? Não, na verdade sim, gente. Nós temos um processo seletivo. Então tem fila de espera para ser informados quando abre o processo seletivo. Porque... O ano passado nós tivemos 1.200, mais ou menos, participando e poucas vagas. E esse ano tem menos vagas ainda. Nossa. Porque a gente não... tem já pessoas interessadas, né? Mas dentro do processo seletivo a gente vai identificando não só se o estudante ele tem alta habilididade, mas se ele tem um alto coeficiente de inteligência emocional. Se ele é uma pessoa equilibrada. Não, às vezes ele vem machucado, sabe? Às vezes ele vem ferido, mas a gente percebe que, se trabalhado, ele vai se estruturar, se fortalecer. E assim, nem todos são crianças que vêm, mas muitos vêm bem, mas tem, sabe, aquela criança que diz assim, puxa, ficar parado olhando não é suficiente para mim, eu quero fazer, eu quero ser, eu quero acontecer, eu quero fazer diferença. Então, é aquele tipo de criança que quer, que tem aquela energia de... Tem garra, né? De garra, de mudar, de... Fazer parte, não sim, ficar parte. Sim, né? E que tem paixão, que tem, sabe, puxa, eu quero estudar, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero construir. Então, é esse tipo de perfil, porque depois ele vai ter um espaço importantíssimo, sim, na sociedade, que é mover essa sociedade numa direção melhor. Né? Euricel, muito bom. Muito obrigada, obrigado pela sua presença, viu? Agora você já sabe o caminho, não vai se perder mais. Não, né? Ela se perdeu para chegar aqui. Vou atrás do carro. Você chegou atrasado. Euricel, muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece a sua presença aqui. E comentar que aqui o Renualdo entrou no nosso Facebook Live, mandou um bom dia, amigos. Ainda bem que hoje a energia elétrica acabou de se apresentar, porque sempre é muito interessante ouvir uma assistente social que sempre tem muita experiência para nos relatar. Aproveito a oportunidade para pedir que o Jorge mandar a música Depende de Mim, que tocou no programa passado. A música da Magali, Acorda Brasil, para rodar o meu programa enquanto resolvo o problema aqui na rádio. Para entrar em contato com a Magali, para entrevistar essa grande cantora e comprar o CD para lançar o CD dela aqui também. É legal a gente falar que a Magali estava ontem lá no Recanto de Luz de Mancheila, na Ribeirão Pires, também junto com a Célia Tomer. Ele foi muito legal. A gente... Você viu pelo Facebook Live? E a gente divulgou também no Facebook Live aqui, elas cantando e cantando lá, harmonizando o evento. A Eridan, que tá perdendo bônus horas hoje, né? Começou a trabalhar no Vivência. Se não vem, desconta bônus horas. É assim. Ela manda um tudo bem, pergunta se tá tudo certo. Lembrando que a gente deixou aí a pergunta para sorteio, se os centros espíritas deveriam se envolver mais no aspecto de assistência social, mas envie o tamanho da camiseta. Né? A gente vai sortear a camiseta, não adianta só responder, envia aí pra gente. Então a gente tem a Cris Arantes, que entrou aqui também, falou que mandou parabéns para vocês, está muito esclarecedor. E aqui no Vivência Espírita, no WhatsApp, a gente tem a participação da Derli. Então a Derli, ela falou, muito bom dia, muito bom estar com vocês e com a Ivanilde hoje. Enviou o tamanho, ó, tamanho G, para sorteio. O Oswaldo Barbosa está divulgando aqui o bazar. Então ele falou que hoje é hoje, né? Então tem 300 pares de sapatos novinhos, hein? As mulheres de plantão aí que estão ouvindo, aproveita que são sapatos novos, né? Não são Juriti, sapatos usados. Rua Juriti, 347, Notatetuba. Às 14 horas, às 14 às 18. Aí quem está patrocinando lá é Verena Calçados, da loja Vale Sul, ou seja, sapatos novos, lá pela Fraternidade Maria de Nazaré. Então é hoje, às 14h18, lá na rua Juriti, 347. Ó, um par, R$20, dois pares, R$35, três pares, R$50, ó lá. Legal. Nossa. Sapato ainda, feminino. Então, ó, entra lá, ele divulgou aqui. Chega lá, a fila é só de mulher, viu, Jorge? Você não vê homem na fila. Não fala mais. Não. O Jorge uma vez perguntou por que as mulheres gostam tanto de sapato, né? O Douglas Brito foi claro, falou, porque o pé não aumenta, então era sempre o mesmo pé, então não está sempre. Não, porque eu estava a Maria Emília aqui, falei, Maria Emília, você não acha um absurdo a mulher ter lá 20 pares de sapato? Ela falou, não, até 20 pares de sapato pode ser muito, mas pelo menos uns 8 ou 10 a gente tem. Aí eu fiquei quieto. Um para cada. E aqui no Instagram, lembrando que a gente está com o Instagram do Vivência também, está bombando, todo mundo está usando. Nossa. Então entra aí no Instagram, a gente postou a pergunta, né? Se os centros espíritas deveriam se envolver mais com o aspecto social, assistência social, né? A Ilma respondeu que os centros espíritas são os que mais fazem assistência social, são os que mais se preocupam com o ser humano, são os que mais prezam pelo bem-estar espiritual, moral, social. Parabéns e continuem. Legal, obrigado pela participação. O Ari Rangel entrou aqui também, nosso amigo Ari Rangel, colunista do site Vivência Espírita, e falando, Vivenciano, Rui... Vivenciano também. Vivenciano, ele que cunhou a palavra vivenciano, né? E só comentar que a gente atualizou o site do Vivência, agora ele está muito mais rápido, tá? Então é só entrar lá que está bem rápido para o portal, né? Então tem bastante informações lá para vocês aproveitarem. Ele mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos, quem sabe, sabe. Parabéns à querida Ivanilde pelo conhecimento que traz com muita propriedade. Sobre a pergunta, penso que assistência social com pitadas de caridade verdadeira é remédio para quem doa e para quem recebe. Deve sim fazê-lo. E para dirimir qualquer dúvida, pergunta à querida irmã. A gente pode deixar essa pergunta para depois dos comerciais. Tá? Se é possível saber com precisão e equilíbrio onde começa a assistência social verdadeira e o assistencialismo, que às vezes pode prejudicar ao invés de ajudar. Um excelente e iluminado domingo a todos. Saudações vivencianas. Pessoal, vamos para o nosso intervalo agora também, mais uma vez, e daqui a pouco, quando a gente voltar, a gente já volta também com o nosso momento Gigavale. Gigavale. Agora nós vamos aqui com a música da Célia Tombi. Nós estávamos falando de Magali agora, mas nós vamos colocar a música da Célia, que estava lá com a Magali ontem, lá no Recanto de Luz e Irmã Sheila, que nós estivemos lá, passamos um dia lá. Então, a música da Célia é a música Cantiga de Paz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Longa estrada, só tu tens o poder de transformar esse em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão sua tristeza. Esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer.

em você mesmo, aí na sua casa, primeiro com você mesmo e com as demais pessoas. Não podemos, com Cristo, com a espiritualidade, jamais termos medo do novo. E sempre, como ela disse, ela esteve aqui falando, e não perder nunca as oportunidades, porque muitas vezes a gente fica estagnado, né? Ah, eu vou pensar, fica filosofando, ah, não sei se vai dar, fica reclamando. Não, não faça isso. Pense primeiro, comece com você mesmo, não fique estagnado, não tenha medo do novo. E pense e refaça esse quebra-cabeça dessa mensagem que foi colocada aí. Nós podemos e devemos continuar. E nós não podemos parar e não ter medo do novo. É um desafio? Não, está posto. Quando chega para nós, é porque já foi posto pela espiritualidade. Então nós temos que abraçar, acatar e irmos, né? É desafio que deve ser multiplicado, começando novamente por nós, o homem novo. E esse homem tem que ser nós mesmos, somos nós, na nossa casa, na nossa comunidade, né? Nos nossos lares. Vamos encerrar o nosso momento de Gavali, Inácio? Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9 horas e 34 minutos, esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos aqui com a Ivanil Dispósito, e agora nós estamos com a nossa querida amiga Bia, que acabou de chegar, né? Ela veio dar um recadinho aqui, daqui a pouco a gente conversa com... Não, só deixa ela dar um bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia a todos aqui, é sempre uma alegria e um prazer estar aqui, né? Fazer parte dessa turma legal, né, Ivanil? Hoje está bonito o programa, né? Só mulheres. A Bia é... Ela vem aqui sempre, que a gente fala que ela já faz parte do programa, mas cada vez ela faz umas coisas diferentes, né? Que a Bia é pior do que as duas juntas aqui também, né? Ficavam aqui. É outra alopradinha. E aí, essa semana, a gente tava falando do... Ela veio falar de psicoterapia reencarnacionista, eu fui lá fazer, lá para ver como é que era, né? E aí, depois eu ficar falando de reiki, aí foi lá o Rui, o Rodrigo e a Camila fazer o reiki. Estão falando tanto desse reiki que eu acho que eu também tô querendo fazer para ver como é que é. Mas o Jorge, só comentar sobre isso, que eu tive lá no Centro Espírita da Carmen Miriam, lá em São Paulo. Lá no... Tu chama Tupi de Xangô, parece nome de Umbanda, né? Mas você chega lá, não tem ritual nenhum de Umbanda. E já ele nasceu como um templo de Umbanda, mas agora virou um templo holístico. Então tem reiki, cromoterapia, cura prânica, tem tudo. É muito interessante, fica lá perto da Casa Verde. Tem o site lá, tupitixangô.org.br. Vale muito a pena conhecer. É uma casa assim, tem palestra espírita em toda reunião e tem muitos estudos. Muita pesquisa, muito estudo. E inclusive eles falaram de você lá, Bia, também. Então, mandaram um abraço. Já está sendo conhecida a Bia, né? O Edson Barbosa falou pra gente, daqui a pouco nós vamos inventar uma outra religião, uma outra coisa. Porque a gente fala de tudo. Vocês falam de tudo. Então vocês vão inventar outra coisa daqui a pouco. Não, o objetivo é esse mesmo do ser humano, juntar todas as coisas. Não, e o Espiritismo, ele sempre evoluiu, né? Como é que é o Kardec, né? Falar que se eu tiver errado, vocês continuem seguindo a ciência e a modernidade, né? Isso mesmo. Fica... Agora, vamos continuar aqui falando com a Ivanilde sobre assistência social. E eu que tem a pergunta do Ari Rangel, que está aqui. Mas eu queria fazer aqui, como nós não fizemos no começo, só para lembrar. Quando a gente fala de assistência social, dá a impressão até que a gente está criando alguma coisa dentro da doutrina. Nós não estamos criando, nós estamos falando de doutrina. Porque quando a gente pega o Evangelho de Jesus e a gente fala lá, né? Quando ele amplia o mandamento de amar ao próximo, né? E quando ele faz essas coisas, ele já está mostrando isso aí. A gente pega lá através, ó, parábola do bom samaritano. É assistência social, né? Tudo que você quer para os homens, faça... Tudo que você quer para você, faça para os outros também. É assistência social. Tratai todos como querei que eles vos tratassem. Assistência social. O que é necessário para salvar-se? É assistência social. Né? O amor aos inimigos. É assistência social. Então, tudo isso está dentro do Evangelho de Jesus ali. Né? Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. É. Também é assistência social. Né? Quando a gente pega Allan Kardec... E a gente pensa que Allan Kardec só fundou o Instituto de Divulgação, né? Para fazer o Instituto parisiense de estudos espíritas, pensa que o Allan Kardec só ficava na filosofia e na ciência, mas não. Por exemplo, em 1863, Allan Kardec ele fez uma campanha para ajudar os operários na França. Porque por causa do inverno tão rigoroso que era, então ele que fez essa campanha para salvar muitas vidas, para ajudar muitas pessoas ali que estavam através das doações que ele fez. Que hoje está precisando de gente fazer isso lá na Europa, né? De tanta gente que está chegando fora, né? Provavelmente deve ter muita gente fazendo isso lá também, hoje em dia. Né? E quando a gente vê... Pode falar, Rui. E o próprio Paulo de Tarso, quando ele fala da caridade, que coisa linda, né? Exatamente. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente lembra de alguns ícones, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres, ele dedicou com um grande desapego mesmo, total, desapego total. É a pessoa mais desapegada que nós já conhecemos, duas. Francisco de Assis e Dr. Bezerra de Menezes. É o próprio Eurício Barzanuco, Batuíra, Jesus Gonçalves. São pessoas lá atrás, né? O Dr. Bezerra de Menezes. Assistência aos doentes o tempo todo. Eurípio Barzanufo dedicou a vida toda de educação. Aí entra no aspecto da educação também. Aos aflitos, abandonados da sorte, de todas as maneiras. E atendia todos que procuravam. E em momentos de folga, o que ele fazia? Ele ia lá nas periferias, em todos aqueles locais, ajudar no aspecto social, que era o aspecto de cura, o aspecto de dar um remédio. Criou farmácia para doar remédio para as pessoas, assim. Anália Franco. Ela fundou mais de 70 asilos, creches e escolas espalhados por todo o Brasil. Você falou do o Batuíra também. Né? Em 1873, quando aconteceu a epidemia da varíola, né? Ele assistiu todos os doentes flagelados como um verdadeiro espírito de renúncia. Ele doava não apenas remédio, mas também pão, agasalho, todas essas coisas. O Jesus Gonçalves também, que é no caso da lepra, né, Rui? É de Sorocaba, ele tem. Iperó. Ele tem lá, tem com o nome dele, né, o Hospital Jesus Gonçalves, porque ele foi um dos leprosos que ficou, que fundou esse hospital, né? Aí o que acontece também? E se a gente considerar a missão principal da doutrina espírita, que é a transformação moral do ser humano, a gente tem que também entender o seguinte: não pode misturar os meios com os fins. E o que é meio e o que é fim, né? Aí a gente entra com a questão do Ari Rangel. Que ele fala lá, né? Assistência e assistencialismo. Porque às vezes você presta assistência social, mas você dá cultura também. Você também entra com a parte moral para tentar, de alguma maneira, levar aquelas pessoas para uma melhoria, para uma transformação moral delas. Eu acho que é isso que ele queria falar. Quer falar agora, Ivanito? Gostaria. Assistência, para a gente, assistência social e assistencialismo é uma linha muito tênua, principalmente nesse viés religioso. Por quê? Muitas vezes você é obrigado, sim, a fazer assistencialismo, porque o imediatismo da fome, não dá para esperar você chegar, conversar, fazer como a Murici teve aqui, nós sabemos, você faz um levantamento socioeconômico para saber realmente se a pessoa está necessitada ou não, como você pode encaminhá-la. Essa é a assistência. Mas, de imediato, o que as casas espíritas fazem? Pelo menos as que eu atuo. Elas acolhem as pessoas, faz acolhida. Acolhida de que maneira? Repassando o que ela precisa. Se é o cobertor, se é o enxoval de bebê, se é o alimento, né? Seja o que for. Aí sim, depois nós podemos falar da assistência realmente como direito que está na Constituição. Que é obrigação do governo. Do Estado, né? Inclusive tem um estudo dos espíritos que diz, olha, se a gente for esperar tudo do governo para resolver a situação social, assistencial no Brasil, então perdido. Tem que procurar as religiões, sim. As religiões têm que ajudar, né? Muito interessante a gente observar e fazer essa colocação, que se você colocar lá, aqui em São José, se você pegar as entidades sociais conveniadas com o poder público, as que dão certo são todas de cunho religioso. Sim. Porque elas não ficam naquele quadradinho, né? Elas saem, elas se expandem. Então, são as religiões, as entidades religiosas que têm parceria com o poder público e aquelas que também não têm, que fazem trabalhos relevantes na cidade. Então, nós não podemos criticar. Eu me lembrei agora, quando alguém falou para o Chico uma vez, tinha uma pessoa, assim, várias pessoas no começo, ele distribuía até dinheiro, né? Depois pão. Aí uma pessoa vem e fala, mas aquela pessoa não precisa, Chico, julgar. Gente, nós temos essa questão que é fundamental, principalmente das pessoas, entre nós mesmo, de julgar. Aí o Chico vai falar, não, minha irmã, deixa ela lá. Ela é a mais necessitada. De todos que estão aí, ela é a mais necessitada. Mas ela não precisa, Chico. Minha irmã, ela é a que mais necessita. A gente só tem os olhos da matéria, né? Sim. A gente só tem os olhos para julgar. Para julgar e vendo só o que a gente consegue enxergar, que é a matéria, né? A gente não consegue enxergar o desespero humano, porque você tem muitas pessoas que são ricas e humildes. Sim. E como você tem muitas pessoas que são pobres, extremamente orgulhosas, vaidosas, como você tem também pessoas ricas que são assim. E a gente sabe que o defeito moral, a pessoa que precisa é se reformar. Justamente esses defeitos morais, né? Então, não é só a condição financeira, né? Quer falar, Jorge? Não. Eu lembro até do caso engraçado que era num caso desse, que ele deu dinheirinho pro moço, e alguém chegou nele e falou, Chico, você dá o dinheiro para ele, ele vai tomar cachaça. É verdade. Ele já tá de fogo. É. E você ainda tá dando dinheiro, ele vai acabar tomando cachaça. Você falou, não se preocupa não. Ele toma cachaça, ele fica mais bêbado ainda, chega em casa, dorme logo uma vez, não vai bater na mulher, não vai brigar com ninguém. Se ele chegar mais ou menos, ele vai discutir com todo mundo, vai brigar, todas essas coisas. Então, dizer que é um infeliz. É, exatamente. É. Então deixa ele, não tem nada não. Né? Aí é aquele tal negócio, o que tá necessitando mais mesmo é isso. Mas ele nem tava preocupado se era cachaça ou se deixasse de ser, ele tava preocupado em ajudar a pessoa de alguma maneira e a gente sabe que no meio de muita gente que você está ajudando tem um monte de gente que está ali explorando. Sim. Mas e qual é o problema? É meu? Não é não, problema meu, não. O problema é dela, se ela está fazendo alguma coisa errada. Nossa, eu trabalho com muita tranquilidade. Uhum. Eu trabalho com muita tranquilidade nessa questão de não julgar. Mas muitas vezes você tem uma equipe que trabalha com você que bate o olho e já julga, né? Uhum. Fulana, deixa. Uhum. Você falou de... Nós não estamos fazendo apologia aqui, a cachaça, gente, por favor, né? Nem, né? Mas eu não, posso dizer para vocês com toda certeza, dentro do serviço social, a qual eu estou há 28 anos na qual, há mais de 20, quando o homem, ele chega no serviço social, ele chega alcoolizado, porque ainda ele traz o requisito que ele tem que ser o provedor. 90% é mulher. Se vai 10% de homem, ele não chega a ação. Ele chega alcoolizado. Aí você vai julgá-lo? Não. Sim. Ele não tem coragem, porque ele se sente um fracassado de ter que ir lá pedir uma cesta básica para sua família. Aí você vai fazer o quê? Ah, ele está alcoolizado. Não, de forma alguma. Eu fui num centro lá em Santo André. Eu sou que nem o Jorge, né? Eu sou espírito que desce tudo quanto é centro, né? Isso é muito bom. E chama O Semeador. E lá eles fabricam também a pomada, vovô Pedro. E lá foi muito interessante o trabalho social que eles fazem, que é uma casa grande, né? É uma casa com bastante tempo. E eles têm uma área que eles recebem os mendigos, eles chegam, alcoolizados ou não. E eles vão direto para um chuveiro. Então tem os chuveiros, eles jogam a roupa dele fora, lavam, tomam banho. E aí ele entra num outro quarto que tem as roupas para ele poder escolher. E é isso, eu achei muito legal, porque isso traz a dignidade de volta para a pessoa. Porque a pessoa que é mendigo de rua, ele recebe a roupa e não tem como escolher. Né? Ali ele se sente importante de novo. Né? Ele volta a dignidade dele poder escolher uma roupa, experimentar, querer, não. Aí ele coloca, e aí ele vai, senta na mesa, tem a sopa, eles entregam a sopa, faz o evangelho. Com o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, no final, entrega a pomadinha para eles e eles vão embora. Então, assim, eu acho um trabalho incrível esse. E num lugar ali, numa área ali, Zona Leste, mais para aquele lado de Santo André, que é muito necessitada, né? Então, e ninguém julga. Né? E eu, até uma questão que eu queria te passar, Evanilde. E a questão da gente julgar quem julga? Não julga. Sabe por quê? Vou falar por que não julga. Sabe por quê? Porque pessoas ocupadas não têm tempo nem de fazer o mal e nem de julgar. Já vem próximo. Porque isso também pode ser uma falta de caridade. Eu lembro do Chico falando pro Celso de Almeida Afonso, falando assim pra ele, né, porque ele tava com, quando ele tava com medo, tem até uma entrevista no YouTube, e o próprio Celso contando, que ele tava com medo de começar a trabalhar porque ele não queria, ele não aguentava ver as outras pessoas julgando o Chico de impostor, e ele não ia aguentar isso. E aí o Chico vira pra ele e fala, Celso, mas eu pensava que você era humilde. É um tapa. Ele, mas é porque você julga as pessoas, você julga o político, você julga o vizinho, você julga os seus familiares, você julga todo mundo, nós todos julgamos todo mundo. Por que a gente não pode dar o direito das outras pessoas nos julgar? É, você me fez lembrar do filme recente, que muitos foram assistir, A Cabana, né? Não seja juiz, é tão ruim, nossa, é péssimo, não seja. Não, mas Ivanildo, nós tivemos muito exemplo com a Aloysio Petitti. Nossa, Aloysio. As pessoas chegavam lá na farmácia e falavam, tem uma pessoa aí com um carrão chegando aí. Fala, para mim não interessa vender carrão, não. Só que me interessa que ele traga a receita. Porque às vezes uma pessoa dessa é muito mais carente do que... E já aconteceu, da pessoa falar, eu venho com o carrão porque é a única coisa que me sobrou para levar meu marido ao médico. Porque ele está com câncer no cérebro e eu já gastei todas as minhas economias e eu tenho que vir pegar remédio aqui com vocês. Tão ruim. Porque eu não garanto, eu não aguento mais. Desculpa, eu tenho que interromper. Eu sou avessa, sabe, essa situação da pessoa ter que ainda que se expor e se explicar. Se explicar. Por isso que eu falei, não, e essa pessoa que julga? Não é problema meu, não quero nem saber, eu não julgo, eu não tenho tempo. Porque olha só, você tem que expor. Né? Não, olha, eu tenho que explicar, que é o que me restou, que ficou... Não, não julgue, simplesmente passa. Não, mas outro dia nós tivemos um problema lá na Paulo de Tarso, que o rapaz chegou na segunda-feira, entrou no trabalho que eu estava realizando de porta fechada. Eu falei, pô, meu amigo, o que está acontecendo? Não, eu vim aqui pedir para vocês que eu quero uma pizza de mussarela. Eu falei, daí? Não, custa R$34. Eu falei, poxa vida, que pizza cara. Mas só que nós pegamos e arrumamos o dinheiro para ele. Depois vieram falar, não, mas ele veio aqui na segunda, veio na terça, só. E vai, poxa vida, então ele está enjoado de comer, não está enjoado de comer pizza de mussarela ainda, né? Então acontece essas coisas também, né? Fala, ô Rodrigo, fala essas pessoas que faz tempo. Essa aqui já faz tempo que está aqui, a Lourdes Gomes, a irmã do José Nunes. Manda um alô para o Rui e pede para dizer ao Jorge que é fã dele e que continue com as brincadeiras que ela adora. Né? E sempre essa pessoa humilde e alegre. Manda um abraço a todos e agradece por tudo que vocês têm jeito. Falou aqui. E nós temos aqui o Vanildo, Vanildo Rodrigues lá da Esplanada. Manda um abraço a todos. E a Célia Aparecida Santana, ela está dizendo que o programa está muito bom. E a Cristina mandou aqui uma mensagem faz tempo, a Cristina Arantes, ela mandou faz tempo uma mensagem que concordo que os centros devem ter um olhar a mais para assistência social, envolver os alunos em projetos socioambientais, arrecadação de latinhas, óleo para produção de sabão, cursos ensinando as mulheres e gerar renda a partir da reciclagem, assim como a Nuricel estava falando, né? Alguns até possuem espaço para sua horta, gerando alimentação, contato com a natureza e, quem sabe, até uma renda extra para a realização de outros projetos. Agradecer aqui a participação, tem bastante gente participando, né? Um assunto que tem o Aécio está aqui, o Aécio César, Maria Alves, a Nery, Cida Barros, a Dória, ó, mandou um beijo para a Dora. Adoro caçar, ó. Achei que, olha, é bastante gente participando, né? Mas a Mara Machado entrou aqui também, a Edivaldo Marques, a Elvira, tem a Rita Pérola. A Rita Pérola mandou dizer que a Vivência Espírita ama a doutrina, já li e não completamente alguns livros da codificação. A Li Vitor Hugo também, que se tornou adepta a inúmeros livros psicografados, mas creio que a doutrina como religião se restringiu muito, não se adotou ao povo em geral. Realmente, a gente está aqui justamente para isso, para divulgar o Espiritismo, para que as pessoas possam ao menos conhecê-lo, né? E a Ieda Basso também entrou aqui, a Sandra Aparecida Marinho, e agradecer a participação de todos vocês que entraram aqui e deixaram o seu comentário, né? Continue participando conosco. A Dirce lá da da vida industrial, está dizendo aqui que o programa está muito bom, quer saber os dias de atendimento do salão na qual. Acho que é salão de beleza. Não, o salão de beleza ou foi o que eu divulguei? Não, eu acho que ela tá falando lá desde o começo, né? É. Então, como ela mandou essa mensagem lá desde o começo, ela tá ligada naquilo que você falou lá no começo. Os dias que tem lá os treinamentos. Os cursos. Sim, acho que ela é da Framan, a Dirce, né? Uhum. E, inclusive, está pedindo para a gente falar mais uma vez do bazar que começa hoje às 14 horas de sapatos novos, na rua Juriti, 347, lá no Tatetuba. Um par de sapato é 20, dois é 35 e três é 50, né? Uhum. Segundas-feiras é a aula, né, lá do curso de cabeleireiro. As terças-feiras, sempre na parte da manhã, é o curso de manicure. E se for que eu entendi que era sobre o trabalho espiritual, é os sábados, quinzenalmente, a partir das 14 horas. Assim já responde, para não ficar pendente. Quero lembrar também que daqui a pouco nós temos a nossa galinhada lá na AME, né? Então dá tempo de você ir lá tranquilamente, ir lá para a AME, lá para a nossa galinhada. A partir das 11h30 estaremos lá, todos aqui. Eu, Rui, Rodrigo, estaremos lá para conversar um pouquinho com vocês e comer lá aquela galinhada lá. É o Jorge que está fazendo? O Jorge, o Ronaldo, o Jorge Fonseca. Eu sou muito bom para comer, para fazer. O Jorge é bom para comer e para dar ordem. Tinha um amigo que era assim, né? A dona Anitta que dizia, esse rapaz aí, que era o Bosco, né? Ele só sabe da ordem. Um grande abraço, viu, dona Anitta, que está nos ouvindo lá, viu, Jorge? E daqui a pouco, então, ó, pessoal, não precisa adquirir o convite antes, ainda tem alguns convites, dá para chegar lá e comprar na hora e almoçar lá junto com a gente. E o ambiente lá vai ser muito gostoso, com certeza, né, Jorge? É. E tem o bazar também lá da E tem o bazar do desapego, Célia, também, com coisas muito legais lá, que o pessoal já caprichou para hoje lá também. Então, se muda, anexo lá ao salão lá do almoço lá na AME, nós temos também o bazar do desapego. E né? A Inês, lá da Vila Maria, Inês Frisch, nossa amiga, não está mais fazendo loucura de cadeira de roda, não, viu? Diz que agora ela está mais calma, viu? Então, manda abraços a todos do programa. É porque a gente brinca muito com a Inês, porque o Jorge que fala que viu ela fazendo a curva lá com a roda só. Roda só, de cadeira de roda. Na cidade, correria total. E ela estava no almoço lá. Estava no Inês, hoje tem almoço também lá, viu? Só que é galinhada, viu? Feita com o Jorge só de sobrecoxa de frango, viu, Jorge? Isso, vai ser legal, bem legal hoje, já temos certeza disso. Então, quem está aqui com a gente é a Bia, né? Que nós já falamos, né? E a Bia vem convidar o pessoal para uns eventos aí que ela vai promover, né, Bia? E aí, legal, né? Então, olha só que legal aqui, workshop vivenciando a positividade. Nós já fizemos um programa aqui falando sobre isso. Sim. Vivenciando a positividade. Esse nome aqui, vivenciando, é meio... né? Vivenciando a positividade. É de vivência. Mude sua mente e viva com mais positividade, né? Aprender a vivenciar as intervenções da psicologia positiva para aplicar na vida pessoal e profissional. Conhecer suas virtudes e forças pessoais, criar sua assinatura dos pontos fortes, criar seu slogan positivo, práticas de meditação, enfim, autoconhecimento para assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Essa semana passada eu fiz uma palestra chamada A Felicidade é uma Decisão Pessoal. Isso mesmo, É bem legal. Então, Jorge, pessoal, acho que todos sabem, ou não, né? Que eu sou psicóloga, eu sou trainer em psicologia positiva, ele falou do Reiki, né, o Rodrigo, então eu tenho dentro dessa área, Mestre Reiki, ontem eu dei o Reiki 3, foi lindo, foi muito bonito, tinha aqui 14 pessoas, e foi muito bonito, é muito gostoso. Mas a psicologia positiva, ela é a ciência, o estudo científico da felicidade. Então, que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela nossa doença, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E existem técnicas e intervenções da psicologia positiva para que a gente pratique isso. todos os dias. E são coisas simples do cotidiano, né? E nesse workshop é exatamente para que as pessoas... Eu falo assim que é uma amostra, isso não é um curso de formação. Eu ainda vou dar o curso de formação aqui em São José dos Campos, em psicologia positiva. Não precisa ser psicólogo para fazer, é aberto para qualquer pessoa. A psicologia positiva, ela não está numa graduação, na formação em psicologia. Ela é uma área do estudo científico da felicidade. E neste workshop, a gente vai vivenciar essas práticas e para que a gente aprenda no dia a dia como fazer e como despertar. Vocês estavam falando de escola, de educação. Eu fiz um que eu chamo de educadores positivos numa creche, na CEL, com os educadores, com os professores. Eu fiz este trabalho, o depoimento dessas professoras foi fantástico. E a psicologia positiva está na vida pessoal, na profissional, em empresa, em todos os lugares. Porque quem é que não quer ser feliz? Né? E até no programa que o Jorge falou, né, eu fazendo minha propaganda aqui do Seja Feliz, que vai sair pela rádio, né, online do Vivência, são essas práticas, são essas dicas, vamos dizer, é isso que eu coloco. E sempre tenho uma meditação junto. Eu faço um bloco de sugestões, de dicas e tenho uma meditação. Então, esse workshop especificamente vai ser no dia 19, agora de maio, sexta à noite, das 18h30 às 22h. E no sábado, das 9 às 18 horas. Né? Eu vou realizar ele no espaço, no Plenamente. Na frente tem a casa de chá Lugar Pleno. É um lugar lindo, bem próprio para isso mesmo. É muito agradável, ali na Madre Paula São José. Então, o meu convite é o seguinte. As pessoas que falarem, quiserem fazer a inscrição, pois o Rodrigo coloca aí no WhatsApp, né? A gente pode falar no ar, mas meu celular, WhatsApp, meu e-mail... E as pessoas que falarem que são do Vivência, que ouviram pelo Vivência, tem 20% de desconto, combina como dividir. E também eu vou sortear uma inscrição, tá? Só que não é hoje, tá bom? Tá bom, já? Tá. Não, ruim. Semana que vem. Eu dou uma passadinha de novo aqui. Dia das Mães, né? Dia das Mães. Dia das Mães, é. Então, e daí vai colocando... Se vem a Cleia falar sobre as mães, você já aproveita e fala alguma coisinha também. Pode deixar. Minha mãe tem 99 anos, gente. Ela vai fazer 100 esse ano. Legal. É, isso aí. É, eu sou mãe também. Ah, sou vovó também agora. Agora estou feliz. Então, eu vou sortear essa inscrição, né? E as pessoas que falaram que são daqui têm 20%, né? Entenderam, né, pessoal? Entendeu? Liga para a Bia. Olha o telefone que ela colocou aqui. O Rodrigo vai colocar também. Vai colocar. Ali, né? O telefone da Bia 9... DDD 12, né? 9-9119-8732. 9-9119-8732. E o e-mail é Beatriz Elite. Elife. Escrevi errado? Elife. É que está cortado esse negócio. Cortou. Elife. Não, então não é Elife que está escrito, não. Pessoal, olha direito aí que a Beatriz não sabe falar. É Elife, que está escrito aqui. Elife, porque a minha filha me chama Elife. @gmail.com, né? Minha empresa chama Elife. É que eu falo em português. Eu falo em português. Elife, L-I-F-E, pronto. Beatriz Elife, @gmail.com, tá bom? Obrigada, pessoal. É esse aqui que está escrito. Aí conversa lá com a Bia para você fazer a sua inscrição. Os cursos que ela dá são muito legais. E quem quiser concorrer também, olha, fica ligadinho colocando. Que semana que vem ela durante vai... Durante a semana no WhatsApp aí, a semana que vem sorteio. A gente... Sorteio. Aqui pra gente. Posso falar de uma palestra que vai ter no Colinas? Pode. Então, tudo bem. Eu faço parte de um grupo de profissionais de medicina integrativa, aqui em São José dos Campos, que se chama Círculo Saudável. E nós vamos estar com a semana toda da Semana das Mães. E o tema vai ser maternidade, então os profissionais, nós vamos estar em palestra. No dia 9, agora, terça-feira, no Shopping Colinas, eu vou estar no Teatro Colinas. Olha que chique, minha palestra vai ser no teatro. Vamos encher aquele teatro, gente, é muito grande. E das 15 às 17, a minha vai ser às 16 horas. E vou estar falando como o pensamento interfere na nossa saúde e bem-estar na gestação, mas é num todo. Como o tema é maternidade, então a gente está focando toda essa parte, né? Mas é para todas as pessoas. Então, é esse aí um convite para vocês. Tem um café delicioso do hotel lá do Colinas. E lá também eu vou sortear mais uma inscrição para esse Vivenciando. Eu quero que todas as pessoas tenham a oportunidade de aprender. E até o valor desse workshop não é alto, gente. Então, com 20% vai ficar mais baixo ainda. E é porque eu quero que mais pessoas aprendam. técnicas para ser feliz. Tá bom? Obrigada, gente. Ô, Bia, que é isso. Estamos aí sempre. É, agora nós vamos... nós vamos dar uma esticadinha, Rui? Mais é, uma esticadinha. Já falamos com o Inácio. Para não ter pressa, para encerrar, que a semana passada, com a pressa, eu esqueci dos aniversariantes, né? É. Primeira vez, esqueci do aniversariante. Ô Jorge, eu tenho que dizer também pro pessoal, viu, que haverá na farmácia comunitária sábado vacinação para os idosos, tá? Que é o dia, é o dia geral aí da vacinação, porque ela já está ocorrendo, mas no dia 13, sábado, vai ser o dia geral aí. Então nós vamos ter das 9 até as 16 horas vacinação para os idosos, para professores, para... Tem lá umas regras que eu não estou sabendo direito. São as pessoas que têm doenças crônicas. Que têm doenças crônicas, quem mais? Para quem trabalha em prisão, né? Mais contato com o público, de maneira geral. Professores, né? Professores também terão. Bacana. Então, lembrando que daqui a pouco nós temos a nossa galinhada lá na AME. Participem. Esperamos vocês lá. Só chegar lá na porta lá e adquirir o seu convite lá na hora e entrar, né? É R$25 o almoço, né? Custa R$25. É, tem salada, tem essas coisas tudo lá, né? Bacana. Rui, vamos lá? Vamos, então. Deixa eu dar um... O Rui tem... O Rodrigo tem recado aí para mim dar um fechamento aqui? Tem sim. A gente tem recado no... A gente tem recado aqui no... Instagram do Vivência Espírita. Então, entra aí no instagram.com/vivenciaespirita. Aí eu acho que eu deixo os ouvintes maluquinhos, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem tudo, né? Tem o Live, Facebook Live, tem Twitter, tem um monte de coisa. WhatsApp. Twitter, a gente tem também o Twitter. É. twitter.com/vespirita. Então, é só entrar... entre no site do vivenciaespirita.com.br, no portal, e lá no topo tem todas as redes sociais do Vivência Espírita, lá no canto superior direito, ou lá no inferior. Então é só entrar lá e clicar no link. Então a Cris Demetro, Cris Bel Demetro, entrou aqui e falou: as casas espíritas têm belíssimos trabalhos de assistência social, como assistência à gestante, caravanas de auxílio à população carente, assistência às crianças. Já é um trabalho imenso e que demanda muito trabalho e ajuda financeira. Que continuemos sempre prestando apoio aos nossos irmãos de caminhada. A NASA Peixoto também respondeu que sim. Respondeu o quê? A pergunta para sorteio da camiseta, né? A gente está falando dessa camiseta aqui, que é do evento do Chico, que vai acontecer dia 19 e 20 de agosto. Então é só entrar aí, Chico Xavier 2017. A pergunta é: os centros espíritas deveriam se envolver mais no aspecto de assistência social? Então a NASA responde que sim, porém com muito cuidado e disciplina, não transformar assistidos em dependentes. Era exatamente aquilo que a gente estava comentando, né, Ivanildo? É. E nem transformar o centro espírita numa entidade de beneficente, quer dizer, nós precisamos saber dividir bem, né? Sim. A parte de estudo, de aprendizado e a parte de assistencial. Né? De assistencial, que uma depende da outra, sim, que também é uma coisa muito importante. É mais fácil a pessoa querer substituir a parte do assistencialismo pela parte que é importante da doutrina espírita, que é justamente a nossa crescimento moral e ético, né? Sim, certo? De forma íntima, né? E trabalhar que há necessidade da caridade também para isso, né? Para poder trabalhar essa mudança moral, né? Já só avisando que está acontecendo lá o café, lá no projeto BemQuer, que a Ecléia foi uma das fundadoras que estará aqui conosco domingo para falar sobre o Dia das Mães, a importância do Dia das Mães, né? E ela, então, hoje nós temos lá o café da manhã, custa R$15, e agora, até às 11 horas da manhã, tem um café lá, a Obra Social Celuleiro, na área ali do projeto BemQuer. Só para concluir aqui o que nós estávamos falando, né, nesse aspecto social, no aspecto de assistência social, vamos lembrando aqui da questão 768 do Livro dos Espíritos, 768, Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. No isolamento, o homem se embrutece e se estiola. Então, e para fechar mesmo, questão, nós estamos acabando de falar isso agora, né? Mas ninguém pode esquecer da questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não existe centro espírita verdadeiro se ele não pregar isso aqui. Sim. Né? Se ele não pregar, não. Se ele não, colocar em prática isso aqui. Então, né, para bom entendedor, três frases bastam, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira assistência que tem que ter o espírita e as entidades espíritas também. Concorda, Ivanilde? Plenamente. Nós temos que não nos esquecer dos ensinamentos de Jesus. É, amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo mais próximo? É você e depois aquele que está mais próximo de você. E quanto ao que você, desculpa, Rui, que você colocou, não deixar de ser centro espírita para se tornar uma entidade social ou vice-versa. Gente, essa é uma questão também muito que as pessoas talvez levariam um programa e talvez até mais para as pessoas entenderem. Porque os centros espíritas, eles, as pessoas trabalham durante o dia. Então, requer pessoas para fazer esse trabalho, né? Mas tem pessoas de boa vontade. Não posso fazer dia de semana? Faça nos final de semana. No Mãe Maria é feito no último domingo de cada mês, mas é feito. É. E não se deixa, nós não falamos nunca de religião, nós falamos de Deus, falamos de Jesus Cristo. E eu acho que isso basta, como ele falou, não precisamos ler o evangelho todo para que a pessoa entenda. Nós precisamos falar de Deus, de Jesus, de amor, de caridade, que está, esta é a maior carência da sociedade. Não tem dúvida, mas eu acredito que a maior carência da sociedade é ele conhecer a si próprio, né? Porque eu estava vendo agora de manhã uma palestra do Haroldo Dutra, que está dizendo, olha, minha gente, nós precisamos primeiro ser caridosos com a gente mesmo, né? Nos amar, gostar da gente mesmo, porque depois, se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dos outros? Não tem como. Então, a caridade primeira começa com a gente, sim, né? Verdadeiro. Certo? Vamos... Começando a encerrar? É porque o Inácio autorizou para a gente ficar uns minutinhos a mais, né, Jorge? Porque... Isso. Não, a gente tem muitas horas aí acumuladas, né? Horas bônus. Bônus horas acumuladas aí. Mas nós vamos agradecendo a todos e nós vamos colocando aqui também. Na semana passada, pedindo desculpa que nós esquecemos de falar nossos aniversariantes, ainda bem que eram poucos, né? Que eram os conhecidos. Era o Luiz Carlos, que fazia dia primeiro, né? Luiz do Grupo Castelão, que fazia dia primeiro. Mas o meu foi dia 29, eu já tinha falado na semana anterior. Né? E foi, fechou, né? Lá. Caçapava. Foi dia 30, tá? Caçapava fechou na cidade, dá para aniversário. Eu não fui convidada para festa. Então é porque não gosto de você. Pode falar. Eu não fui convidada, Jorge, para sua festa. Sabe? Não. Você falou que quando não convida é porque não gosta da gente, não é amigo, essas coisas. É diferente assim. Do Rodrigo e do Rui. Meu jogo é aberto. Onde eu estiver, todo mundo pode ir. Olha, não, eu só não fui porque era aniversário do meu filho também. Eu estava no sítio fazendo festa para ele. Senão eu ia. É porque o aniversário é que me acompanha, eu não faço. Ele me acompanha. Onde eu estou tem alguma coisa. Legal. Então vamos, olha só, para os nossos sorteados de hoje, foram sorteados as camisetas. Olha só, quem ganhou a camiseta aqui foi o José Aparecido Maceno. É Macedo ou Maceno? Acho que é Maceno o nome dele. Foi você que escreveu essa, Inácio? Não, José Aparecido Maceno. Ou Macedo. É do Monte Castelo, né? Maceno, é do Monte Castelo. Então você ganhou, já aparecido, uma camiseta, pode retirar a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232. E a outra ganhadora foi a Odete de Moura, do Jardim Paulista. Você também, Odete, pode comparecer amanhã ao Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, e retirar lá suas camisetas que o Rui vai deixar lá. Só uma pergunta para você. Eu vi no Face que você chegaram as camisetas que estão sendo vendidas. Estão sendo vendidas. Hoje mesmo lá na Galinhada tem camiseta para vender. Tem bastante tem camiseta. Tem todos os tamanhos? Todos os tamanhos. Que está faltando o GG, como é? EGG, como é que é o... Extra GG. É? Tem esta GG também. GG. Tem também. Tem todos os tamanhos lá, dos dois tipos. Tanto da aquela que tem só os homenzinhos, então, né? Quem quiser comprar caminhão, eu vi também que tem várias pessoas que tem a paisagem. Comprar, né? Tem. O pessoal está colocando aí. Tem hoje lá e já tem as encomendas, né, também para entregar. Então, quem quiser, estaremos lá hoje com as camisetas, com as camisetas do evento. Tudo bem? Aí, a Bia quer uma camiseta, viu? Ah, legal. Legal. A gente reserva lá para ela. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria nos seus corações. E o Rodrigo tem mais um aniversariante. O aniversariante, dia 1º de maio, foi o professor Eurípides Barçanufo, né? Então, a gente, como a gente não falou, falar hoje também. Que foi segunda-feira, que foi, inclusive, feriado, dia do trabalho, né? E homenagear aí o professor Eurípides Barçanufo, que foi um grande baluarte da doutrina espírita lá, e Sacramento, como educador, né? Como educador, que construiu o primeiro colégio espírita, que foi o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, que era um colégio totalmente inovador, que nem o Alfalume. Então, não igual, mas foi uma das primeiras iniciativas aí que dava a doutrina espírita no Colégio Allan Kardec. Aqui mais um, aqui no dia 12, o Ian de Oliveira Rodrigues, também, o nosso ouvinte, faz aniversário, fará aniversário. Né? Tudo de bom para vocês, paz e alegria. E a gente vai encerrando aqui a minha parte, passando para o Rodrigo. E nós vamos colocar aqui no final a Ligação Celestial com Ed Moreno. Música, Ligação Celestial. Nós agradecemos então a presença da Graça, do Inácio e também da Regina Vilhena, que está aí com a gente, né? Participando aí do programa, e agradecendo a presença da nossa amiga Bia e a presença também da Ivanilda, que vai fazer a prece de encerramento. Rodrigo? Legal. Agradecer também a vocês, aos ouvintes, a vocês que estão aí assistindo a gente pelo Facebook Live. Agora teve uma queda, mas já voltou. E quem está escutando a gente, você que está escutando a gente pela rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, né? Agradecer que também e boa noite, que esse programa é reprisado, esqueci de falar no começo, que é reprisado durante o dia inteiro na nossa rádio online. A rádio online é só entrar, vivenciaespirita.com.br/rádio. E quem perdeu esse programa, basta só entrar na terça, quinta ou sábado, às 8 horas da manhã, e ouvir a reprise. Então, se vocês gostaram, se você gostou desse programa, compartilhe aí com o pessoal para ouvir a rádio durante a semana e escutar. Tem palestras, tem músicas e tem outras atrações. E a Bia também em breve estará lá com a gente, lá no Seja Feliz, que é um programa novo que está saindo aí do forno, que em breve vai estar na rádio. Então, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Anilde? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, que é muito bom. Realmente, eu concordo com a Bia, é muito bom, muito gostoso. Você não percebe a hora passar, mas vamos lá, temos que ter o horário. Agradeço, eu não posso deixar de agradecer, porque se eu consigo fazer esse trabalho na Casa Espírita, eu agradeço a dona Doralice, dona Nicinha, nossa querida dona Nicinha, agradeço a dona Ivanilde, lá da tenda, que está levando em frente um trabalho que o seu Dalmo que pediu, agradeço a todos que colaboram, indireto ou diretamente, aos meus familiares, que têm paciência comigo, porque, como eles mesmos dizem, eles que vão me visitar, eu nunca visito, porque nunca estou em casa. E nós agradecemos ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, e nós vamos mentalizando Jesus, adentrando em nosso lar, e nós vamos dizendo: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, a fé em meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche minhas mãos de luz, enche minhas mãos de luz. Desculpa, gente, eu me perdi na oração. Meu Senhor, sábios o sábio, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche